atenção ao melhor dos melhores centros de controle do Nordeste. Negativo, na sua escuta, graças. 5, você chama 0 no 2, eu não vou. 4 India, 295, 10012, obrigado. Oceano 6315, centro de controle de área, autoriza direto Dadina. Direto Dadina, melhor ainda, 6315, grato. Gol 10097, reautorizado para 5000, voando pelo. Boa noite, 5000, gol. Bom, 966, controle, boa tarde, desça para 5.012, chegada a Mari, Campil. Está autorizado evitar as formações meteorológicas adversas, Campil. 142, quando ficar pronto. Será 6142, a linda cola, pista no zero, já tô no 80 graus com 129. Linda cola no zero, 6142. Muito grato, um grande abraço, Capitão Guardião. Oceano 6315, chame Recife, frequência 13325, câmbio. Recife agora 13325, 6315 da Oceano. Obrigado, bom feriado, tchau, abraço. Boa. Decolou 49, controle 120, decimal 8. 208, boa. Também Miraco, confirma o horário do plano. Gente, vou checar na sala em 1 minuto, por gentileza. Controle Salvador, bom, boa tarde, hoje chamei 142. Oceano 6142, controle, está em contato, radar, prossiga como autorizado. Afirmativo. Pode falar, Aracaju, senhor? Pelo meu 42, aguarde. Fala pro senhor, Aracaju. Aguarde. Chegou o 2009, da CRL, eu vou chegar agora no 03. Aguardando, 2009. Sou 1097, controle. Tem condições de voar direto, dona? Positivo. Luna 4000 autorizado. Luna 4000. 462, contato radar, desça para 6000, voo em mar e chegada a mar e pista 10012. Câmbio. Bom, 659, mas confere para o Galeão, autorizado nível 360. Decolagem da 10, curva à direita, prefira a subida da Euleda Morte, correção. Prefira a subida da Euleda Irumi, via Upper November 857. 5463 Transponder, controle 120, decima 8. No 659 correto, chame para o posicionamento. Então, 3193 para o táxi, 1173, 3 horas e 20 de autonomia, terra na campanha. Destino, câmbio. Direto do Buco G, a velha Chapada Diamantina, aprovando radial 290, mais Serra Golfo. 3 horas e 20, alterna Campina. Para 2000, na proa de Zona 097. Com 966, velocidade 220 nós. Já reduzindo para 210, Zona 966. Positivo, você vai seguir o TR-97 da sua companhia. Obrigado. A aeronave já está listando a retaguarda, está autorizado a levantar para o táxi, 009. CIF, a frequência é 1288, boa viagem, câmbio. Troca 1288, muito obrigado pelo serviço aí, parabéns. Grande abraço. Meu cordial, para facilitar a vida de todo mundo aí, o Mike Serra Golfo solicita nível final 085, cancelando o instrumento e prosseguindo visual. Mike Serra Golf, proposto e aceito 1753, prosseguindo no 085, câmbio. Autorizado 085, Mike Serra Golf. Colagem da 17, com curva direita via corredor Axé a 1000 pés, se sobrevoa em Veracruz. O transponder 0133, controle 120.8. Embrafa correto, POB? Finamento táxi de colagem, torre 118, decima 95, gestão na 092, mão voo. Centros de terra, nós na proa de zona 1966, tá bom. 966, desça, sem restrições para 3000. 3000, POB. Azul 4462, reduza para 230 nós. Salvador, boa tarde, está 3193, ponte espera 10, próximo. Está 3193, é linda, cola pista no 0, vento no 7, 0 graus com 13 nós. Aliás, decola pista no 0, está 3193. De November Alfa, linda, cola no 7, vento no 7, 0 graus, 13 nós. Salvador, Guardião 08, rota do lançamento para a seguir. Positivo, livre, Guardião 08. Prata. O 097 é o número 1, está autorizado a aproximação ILS. Número 1, autorizado. O 966 é o número 2 para pouso e o azul 4462 é o número 3. O 66 pode prosseguir com velocidade reduzida para 2000? Só pode manter 210 nós e descer para 2000 pés. Continue descendo para 2000, o 966. mantendo a velocidade reduzida, baixando para 2.000 na Floridona, 66. É 210 nós. 210. Pela Bandeira Alta. Tia 12685, câmbio. 2685, boa tarde. Boa. Controle Salvador, boa tarde, Papa Romeo de November Alpha, decolando no 7, corredor Axé. Papa Romeo de November Alpha, controle Salvador, voo visual, mil pés, ou vai prosseguir até a ilha de Taparica? Afirma, de November Alpha. Positivo, com a sua informação, lançamento de paraquedista na ilha. Tá ciente, de November Alpha. Azul 4462, tráfego 12 horas. 7 milhas, aeronave da Gol, o senhor vai seguir este tráfego. Ele é o número 2 e o senhor é o número 3. Isso no 93, decolou 57, controle 120, decimal 8. Agora, bom dia, boa tarde. Uno 48, cadê? Isso. A direita via Índia, volta de espera, torre 18, decimal 95, ajuste no 092, mau voo. Via a direita, 295, espera, 012, 2009, ligar com trabalho. Azul 4462, desça para 4.000. Boa tarde, 209, ponte 0109. 3. Siga. 09, Alinda, coluna 0, vento no 70 graus com 11 graus. Alinda, coluna 0, 2009. Prepara a subida. Onde? Vai atingir 2.000. Pode ligar, afirmativo, no 966, livre LS, ponto estabilizado. Camaré estabilizado, iniciando redução. Vou no 097, torre 1895. 1895 estabilizado agora. Azul 4462, desça para 3.000 pés, o ajuste 1012, reduz a 2009. Controlei o Guardião 081, seus paraquedistas já na unidade descida. Guardião 08, ciente, reporte cruzando 2.500 pés. Até parar 2.500, garoto. Tri. Aguardando pista livre. Após voa Aracaju, após conforme rota. Transponder 0263, controle 120, decimal 8. Correto, o 59 chame para o táxi. Solo Gol, no 65, está pronto para o táxi. 165 a bordo, 3 horas e 45 km na Florianópolis. Gol 1.659, táxi via paciência, ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste 1012, bom voo. Autorizar táxi, pátio Índia, ponto de espera 895, P12, obrigado. Gol 1.659. 0977. Após o gol livrar a retaguarda, está autorizado e está em ponto para o táxi, o azul 4089. Após o colega no gol, está autorizado, está autorizado. Qatar 2009. Gol 2009, contato cadastro, vou para nível 240, direto coral. 340, direto coral, 3009. Do 4462, 2010, livre LS, reporte estabilizado. Gol no 966, torre no 895. 895. No solo 02, livre à direita, 1211. 1211. Do Salvador, 1966 da Gol, boa tarde. Olá, 966, muito boa tarde, venta de 1,8, 0 graus com 10 nós, o altímetro marca 1012, tem livre pouso pista no zero. Gente, livre na 1-0. Taxi via Alfa, chame antes da Juliette. Alfa, chama antes da Juliette. Torre 1-8, decimal 9-5. 9-5, torre 1-4-4, já deu o sistema da desmobiliária. Somente boa. Torre de Salvador, muito boa tarde. 1-4-4-6-2, estabilidade final da 1-0. Azul 4-4-6-2, continue a aproximação, aguardando autorização de pouso, é o número 2. Gente, número 2, 1-4-4-6-2. Dona 097, Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette, 02. Alô, Salvador, uma boa tarde, Oxenéia 6321. Centro 3193, chame Centro Recife. 5 decimal 1, perna 133 decimal 25. Poderia confirmar a primária? Primária 13325, alterna 13395. 3325, 3395, obrigado. Boa. Controle 130 decimal 8. Estamos autorizados, Brasília, 360. Decolada 1-0 com primeira esquerda. Árvore Elefa, Apesulu 1-7. 5465208, o Chané 6321, retificando a primeira direita. Decolando da 1-0. Agora é correto, chame para o posicionamento, Chané 6321. Chamaremos, obrigado. Taxi Azul 4089. Alterna Serra Brava, Papar Sierra, 3 horas e 40 de autonomia, 113 a bordo. Quer apenas autonomia? 3 horas e 40 minutos. A partir do 05, contato com a Infraero para fazer a revisão, obrigado. Eles bateram no nariz do avião na hora do toque e ainda estão na pista, foram dois aviões. Gente, obrigado. Roma 59, repartindo ponto de espera da hotel, onde chegou agora é uma 012. Bateu 2 por 10, FDX proa, de decolagem, 1-4-4-6-2. Mantenha o perfil, chama o controle, 120, decimal 8. 208, é o controle, 1-4-4-6-2. Linha, é o Paulo. Controle Salvador Azul 4462. Do 4462 ao controle. Arremeteu na final da pista inicial antes da colisão da aeronave que pousou a frente com o passo do que a pista está interditada na sua escuta. Gente, o 4462, vetor para o sequenciamento. Curva esquerda na proa 310, seu limite, QDMIC 150 de Simbra. O 4462 aguarde e espera no fixo de pelo. Forte atingindo 2000 pés. Atingindo 2000 pés, curva esquerda 310, o limite é 150 de Simbra. Vai fazer espera em pelo, azul 442. Valeu, Mike Serra Golf, terminal. Mike Serra Golf, afastado 58 milhas do VOR Salvador, mantém 085. Serviço radar terminado. Para serviço de informação e alerta, agora com o centro Recife 1288-135-3. 1288-3, boa, Mike Serra Golf. Guardião 08, tem frequência livre da presente. Papa Romeu, Índia November Alfa, controle. Terminar a limpeza da pista. Tinder no liberal, tem nossa frequência livre da presente. Controle Xané 6314. Xané 6314, desça para o nível 050. Programa espera sobre o fixo de TAP devido à impraticabilidade da pista. O ajuste 10112 em Salvador. P12, desce para 5000, previsto espera em TAP. Xané 6314. 6314, a fim de evitar esperas. Reduz a velocidade para 2.30 nós. Reduzindo 2.30 nós, Xané 6.04. Voo 2009, chame centro Recife 13325, alterno 3395. 3325, alterno 3395, 2009. A 211, eu confirmo. Ah, vai tentar 211. Ingressa via Juliette pro 09, ou no 966, mantendo a minha escuta sem problema. Do lado esquerdo da pista, se puder ainda avisar aí a caminhonete. A gente avisa, obrigada. Gente, acho que a Papai Ray. Sob condições visuais, suba, mantenha 3.500 pés via corredor Candeias. Reporte a 20 milhas do VR em Salvador. Afirmativo, 20 milhas do VR em Salvador. Prossegue com a pista 17. 7. Reporte no ideal de descida ou 20 milhas do VR. Azul 4462. Desconsidere espera sobre o fixo de pelo. Inicie espera no fixo no NDB de Simbra, o azul 4462. Gente, então, vai realizar uma espera Simbra no externo, então, azul 4462, mantendo 2.5. Controle do Salvador, boa tarde, está 3154, informação mais. Então, 3154, controle Salvador, acione identificação, desça para o nível 090, ajuste 10012, chegada Mari, programa espera sobre o fixo de TAP no nível 090 inicialmente. Confirmando, descendo para o 90, vai ser TAP pela direita. Afirmativo, então 3154, devido à impraticabilidade da pista, uma aeronave em aproximação colidiu com um pássaro. Estamos aguardando a posição da infraero para liberar a pista. Afirmativo, então vai ser a ITAP pela esquerda, confirmando. ITAP pela... Afirmativo, ITAP pela esquerda. Pela esquerda, mantendo 90. ITAP 3154, reduza 230 nós a fim de evitar as ordens. Já vão reduzir o máximo aqui agora, gente. Gente, azul 4463. Papatão, lógica, papai 3, acione transponder 5504. Vim para o sol. Então, 3567, push, deve estar lá mesmo. 3567, aguarde para o push. Para o táxi. Chamar para o táxi, senhor 6321. Senhor 3567, senhor, de aguardar. Pois o aeronave da Força Aérea está agora na retaguarda do senhor, aguardando para a decolagem. Certo. Aguardando a autorização 3567. Dois, desconsidere, espera em Simbra, continue a aproximação, chame torre 1895. 1895 a torre, azul 4462, boa tarde. Boa. Oxené 6314, desça para 2000 pés, voiduna, ajuste 10 no 2, livre LS aponte estabilizado. Homem 12, segue duna para 2000 pés, autorizado, chamaria estabilizado, Oxené 6314. Tá, 3154, desconsidere, espera sobre fixo de ITAP. Peço uma navegação proa de Duna, 3.000 pés. Ajuste 1012. Afirmativo, considerando proa de Duna, 1012, 3.000 pés. Está liberado a velocidade? Afirmativo. Recebeu o 4462. Afirmativo. 4462. Decolou 5, controle 1208. 1208, igual no 659. 089, ali mantém o 0. 4462, processo final do 10, reporte marcador externo. Boa tarde, rumba 59, ponto de espera, dando 0 pronto. Mantenha o ponto de espera e aguarde, rumba 59. 59, mantenha o ponto de espera. 4089, tem livre decolagem, dando 0, vento no 70 graus, 149. Livre decolagem, rumba 59. Confirme. Autonomia e alternativa, por gentileza, 6321. 3 horas, Goiânia. 6321, parte Índia, ponto de espera, torre 118, decimal 95, pode ajustar no 092 e seguir a aeronave da SAM como número 2 para o ponto de espera. Parte Índia, pega o tempo. Porta, 3567, direita via Índia, ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste no 092 do Mongol. Bomba 59 aí, mantém pistola 0, prepara para decolagem imediata assim que é autorizado. Gente ali, mantém na pistola 0, preparando para decolagem imediata, bomba 59. Decolou Azul 97, controle no 20.8. 20.8, Azul 4089. Bomba 59, tem livre decolagem da onda 0, vento 97, 0 graus com 12 nós. Decolado. Azul 4089, contato radar, subo para nível 340, direto Leda. Direto Leda 340, 4089. Tá 3217, desça para 4.000 pés, ajuste no 012, chegada bom. 08, submantenha nível 130, mantenha-se no setor oeste da ilha de Itaparica para efetuar a subida e não interferir com as aproximações da pistola zero. 2462. Tudo boa tarde, Rota 59, tem que dar bonde cruzando 710. Primeiro, né? Bomba 59 no perfil da Conde, cruzando 810. Bomba 59, contato radar, suba para nível 110, direto Conde. Para 110, direto Conde, Bomba 59. Durma no TIA, 1.000 pés, decolagem da 17, curva direita via corredor Axé. Transponder 0121, controle 120, decimal 8. A linha mantém pistola no zero, prepara para decolagem imediata assim que é autorizado. A linha mantém, está 3567. Metro. Pela meta critério, chame táxi para o caso de Leste. Estabilizou o Chanel 6314. Chanel 6314, ciente, complete aproximação. Chame torre 118, decimal 95. 1895, boa tarde, Chanel 6314. Boa, graças. Dá 3154, 2 mil pés, Duna, reporte estabilizado, ajuste no 012. 2 mil pés, Duna, reporte estabilizado, 3, 2, 3, 1, 5, 4. Boa tarde, continue a aproximação, aguarda no pista livre, informa a banda da TAM, alinhando para a decolagem. Aguarda no pista livre, Oceania 63, zona 4. TAM 3567, venta de 180 graus, com 10 nós, altímetro marca 1012, livre decolagem da 1-0. Livre, 3567. Azul 4462, taxi via Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette, 43, 4462. Pode esperar a ponta 6321. Mantenha a ponta, espere a guarda 6321. Chame Centro Recife 13325, alquim 3395. 3325, 3395, obrigado. Boa. Boa. 3567, eu colo agora aos 22, controle 1208. 208, boa. Oxalé 6314, cheque trem, livre pouso 10, vento 170 graus com 10 nós. Passou e travou, livre pouso na 10, Oxalé 6314. Para nível 360, saída Arbor. 360 na saída Arbor, 3567. Zona 2135, controle de Salvador. Está sob contato radar. 74 milhas nordeste do VLR Salvador. Vou indo na proa de Bonf para interceptar a chegada a Bonf, o ajuste 1012, reportando no ideal de descida. 1012, é o centro e na proa de Bonf agora, reportando no ideal. Estabilizado LS X-Ray, 3154. 3154, 2118, decimal 95. 295, obrigado. Boa. Chané 6314 no sol, 24, livre direito, 1211. Ao livrar 211, Chané 6314. Salvador, boa tarde, TAM 3154, passando sim, vai baixar de travado. 3154, muito boa noite. Boa tarde. O vento é de 1970 graus com 12 nós, altímetro marca 1012, livre pouso pista no zero. Livre pouso no zero, TAM 3154. Alfa Juliette, portão meia dúzia. Alfa Juliette, portão meia dúzia, chamei 3154. Uma aeronave modular para Salvador, por fim. Chame Centro Recife, 133.25, alterno 33.95. Azul 4089, chame Centro Recife, 133.25, alterno 33.95. 3325 a 3395, tá o Centro Recife, muito obrigado. Uma boa tarde. Boa tarde. 7, Hotel Juliette Serra. Tá 3567, vai Elefa. 3567, vai voar Elefa. 4321, a Lima mantém pista 10. Lima mantém 10, 6321. No 54, no solo 27, libra direita, 1-2-1-1. Não seja bom levar a golpe ali, tá? Hotel Gillette Sierra autorizado a alinhar e decolar no 7. O vento é de 190 graus com 15 nós. É a 321 da Oceané, livre decolagem da 10. O vento é de 190 graus com 15 nós. Decolagem é 321. 2, Salvador, Papango, Oscar, Papai, que hoje. Oscar, Papai, X-Ray, reporte rotatória. Bota lá a rotatória. Guardião 08, autorizado retorno ao circuito de tráfego de Vera Cruz. Guardião 08, tráfego. Oceané 6321, decolou 29, controle 1208. 208. 3. 3567. Santos 3567, Recife 1288, 1353. 2253, obrigado, não vai ter comentário. Bom. 1208, graças. Controle Salvador, Oceaner 6321. Oceaner 6321, contato radar, subo para o nível 360, saída água. 360, água. Papa Romeu, Hotel Juliette Serra, controle Salvador. Mais 20 minutos. Solicito mil pés e proa direta para a plataforma marítima, 242, radial. Hotel Juliette Serra, direto para a plataforma, número 10, ajuste 1-0-1-2. Já estou. Hotel Juliette Serra, autorizado, Alfa Juliette, portão 05. Alfa Juliette, obrigado. Continue, final da ONU 7, reporte no través da IRMA. Você no través da onde? Conhece o heliponto da IRMA? Negativo, senhor, expõe a sua localidade. Tem condições de me reportar na terceira milha da ONU 7? Terceira milha da ONU 7, ok. da Light, eu estou em Campina Grande. Boa tarde. 3217. Campina Grande, nível 370 autorizado. Decolagem na 1-0, curva esquerda. Perfil da subida Puca, Jamos e Pá. E a upper do 1-0. 5535 transponder, controle 120, decimal 8. Decola da 10, curva esquerda, Puca, Jamos e Pá. Ação na 5535 e controle 120, decimal 8, voo 9. 966, correto, tempera para estacionamento. Ato na final da 1-7. Parte. Azul 9, 135, desce. 9135, desça para 4.10, ajuste 1012. 4.000, é só 2012, 4.135. 9135. Radião 08, inicialmente submantenha nível 0100. Para 00, Radião 08. MA321, informa o tráfego, posição de 11 horas, 24 milhas, rumo nordeste, cruzando nível 090 para 100, um Charlie 208. 7.632, vai ter a razão de subida. Estabilizado? Estabilizado, visual, 3217. 3217, 21895. 2195, obrigado. Boa. Torre Salvador, boa tarde, Tran 3217. Nível 360. 360, 6321. Confirmação autorizada, pouso 910, pista está seca. Capapax Ray, no solo 35, qual foi o pátio? Capapax Ray. Pode estacionar a frequência livre. Torre, pode confirmar a condição da pista, constando 3217. Opera em toda a sua extensão e está seca, não chove no aeródromo. Obrigado. Pedro 2230, vou Ivana. Opa, legal, obrigado, Ivana. Confirmar o vento, 3217. 180 com 13. Guardião 08, submantém nível 1-3-0. Segura 1-3-0, Guardião 08. Oceana 6321, chame Centro Recife, em 128.8, alterna 135.3. 1288, alterna 3535, com Recife 6321, boa tarde. Alterna 135.30. 6321. Gente, hotel Gillette Serra copiado, sem frequência livre da presente. No solo aos 38, livre direita 121 no decimal 1. Direita 211, 3217. Zona 7, boa tarde, taxi via Alfa Juliette, portão 01. Alfa Juliette 01, Papa Romeu, Índia November Alfa, controle de Salvador, sob condições visuais, 1.510, ajuste 1.0 no 2, reporte através de Paripe. Bomba 596200 milhas, nordeste do VOR Salvador, mantenha nível 1.10 no trajeto de Conde Chame Aracaju, serviço radar terminado. Conde Aracaju 120 decimal 3. No 9135, desça para 3.000 pés, o ajuste 1.0 no 2. 3.000 pés, 1.0 no 2. No 9135, forma o tráfego posição de 12 horas, 1.1 milhas, rumo nordeste, mantendo 1.500 pés nos corredores de Salvador, Charlie 1.50, não interferirá com sua aproximação, mantenha 3.000 pés. Azul 4065, tenho para aprovado 340, copia, aguarda a coordenação. 4065 para Campinas, nível 340 autorizado. Decolagem da 1-0, curva direita, perfil da subida da El Leda Mótiva. E a Upper Zulu 1-0, Pubave, Upper Zulu 1-6, conforme. 5453, transponder, controle 1-20, decimal 8. Thank you. Alfa da pressão 0, curva direita da Elf, meia da Mótica, Alfa de Mota 0, por base, Alfa de Gol 1, 6, 4, conforme a Alfa, plano, transponder 5, 4, 5, 3, 5, 2, 2, 0, 8, 4, 0, 6, 5. 4, 0, 6, 5, correto, impara o fracionamento. 4, 0, 6, 5. Autorizado a transmissão para o ataque. Subida Armor Elefa. Porta estabilizada. 2000 está livre do ELS, pode estar estabilizado. 903. Salvador para trás, é bom 620, gente da mais e desce a 1 no 50. Confirme. Gol 620, gente da mais. Gol no 620, vou ITAP, ajuste no 02, desça para nível 050. ITAP 050, comigo, gol 620. Passaredo 2230, desça para 2 no pés, ajuste no 012, livre LS, pode estabilizar. 2012, descendo as 2, reportado a estabilidade. Obrigado, 2, 3, 0. No localizador, 9135. 9135, torre 1, 8, decimal 95. 8, 95, obrigado, bom dia, patrão. Boa. Controle, o Papa Tango, mais bravo, Unifor, Papa Litoral, mantendo nível 1, auxiliado. Mike Bravo, Uniform, contato radar, 64 milhas, teste do VOR Salvador, mantenha nível 150, reporte inicial de descida, da presente modo ITAP para interceptar a chegada à margem. Boa noite, ITAP, chegada à margem, está no ponto de ar. Mike Bravo, Uniform, desça para o nível 060 na proa de ITAP, ajuste no 012. 060 na proa de ITAP, o Mike Bravo, ITAP. Salvador, Guardião 08, está na rota, já finalizado. Gente, Guardião 08, reporte para a descida. Passará para a descida, 08. Com baixada e travada? Passou, baixada e travada agora. Tem contato visual, livre pouso no 0, vento 130 graus com 11 nós. Livre pouso, 09135.